Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. Quest na área, meu irmão! Estamos de volta aqui com mais um episódio pra vocês desse que é o único podcast onde você conversa em português sobre desenvolvimento de games com profissionais da indústria internacional. E a conversa hoje vai ser, rapaz, pesada nesse lado dos desenvolvimentos de games na indústria internacional, sim. Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui em Vancouver, no Canadá. E junto comigo, ele também, que está aqui em Vancouver, no Canadá, designer do time FIFA, Rafael Kunen. Tudo bom, Rafa? Beleza. Como é que tá esse domingão aí? Faz tanto tempo que a gente não se fala. Pois é. Você tava falando que nem um cara de Pelotas, velho. É, então, eu sou um homem de múltiplos sotaques, rapaz. De múltiplas entradas. É, isso aí. É um visa múltiplo, né? Isso aí, esse, com visto de múltiplas entradas, isso aí. E também tá com a gente, vocês já ouviram aí, né? Já estragou a surpresa. Fernando Seco, programador. Estragou a surpresa, Lá da Rafael era em Montreal. Tudo bom, Fernando? Tudo bom, rapaz. Tá falando bem gauchesco hoje, velho. É, então. Você comeu alguma coisa engraçada no final de semana? Comi um salsichão. Semana passada você não tava com esse sotaque, não. Ah, é. Faz muito tempo, não lembro mais, pô. E olha que eu comecei falando podcast na área, meu irmão, hein? Mas tudo bem. E vocês já ouviram a voz dele aí também, Igor de Castilho, artista lá na Bethesda, em Montreal. Tudo bom, Igor? Fala, pessoal, beleza? Tudo beleza. Time completo de novo aqui, segunda semana seguida, terceira semana seguida, na verdade, pra falar de vários assuntos maneiros aqui. Um assunto principal que o Rafa deu a ideia, a gente gostou bastante de fazer pra vocês. Dar os avisos aí, falar das coisas que a gente tem feito por aí, muito mais, se é algo que você já sabe que pode esperar nesse episódio, que é o PodQuest 181. Vamos lá! E antes de começar, na verdade, deixa eu avisar novamente aqui. Você já sabe aquela história toda lá do patreon.com/podquest, que é a nossa campanha de financiamento coletivo, onde você nos ajuda a fazer mais e melhor desse conteúdo. Não vou ficar repetindo toda a propaganda que eu sempre faço aqui, que eu já tô cansado dela, mas dá uma olhada lá, você vai ver que com 3 dólares você participa da comunidade do Google Plus, com 15 dólares você participa do Hangout. Inclusive, esse que é o último fim de semana do mês de novembro, você deve estar se perguntando aí, você que é patrão de 15 dólares, cadê o Hangout? Porra, Giliar, cadê o Hangout? Então, é isso que tá pensando isso. Nossa, tá pensando com um sotaque muito sinistro isso que aconteceu assim, viu? Só pra constar. O que aconteceu nessa semana, Giliar? Que tu tá pensando. Não sei também. É a dificuldade de você fazer as coisas iguais de forma diferente. É sempre difícil, você fica sem ideia. Mas então, você que está aí pensando, cadê o Hangout do mês de novembro? Não sei se todo mundo sabe, mas a gente tá fazendo essas piadas sobre semana passada, não sei o quê, porque alguns de nós tiveram viagens de trabalho pra fazer. Então, quando você tá ouvindo isso, na verdade foi gravado há muitas semanas atrás. Você não tá sabendo. E aí, por isso que a gente não conseguiu marcar o Hangout numa data onde todo mundo tivesse presente no mês, no finalzinho do mês de novembro. Mas não tem problema, não. A gente vai fazer o Hangout de novembro com os patronos que pagaram 15 dólares em novembro no dia 4 de dezembro. Mas não tem problema, porque você que contribuiu com 15 dólares em novembro, mesmo que você não possa contribuir em dezembro, esse Hangout você tá garantido, que esse é um Hangout do mês de novembro. Então vai ser no dia 4 de dezembro, domingo, às 4 da tarde de Brasília. Um pouco mais tarde dessa vez, porque, não sei se todo mundo sabe, mas estamos com a diferença de horário entre o Canadá e o Brasil muito maior agora, pois o Brasil tá no horário de verão e o Canadá saiu do horário de verão. Então, quando for 4 da tarde aí, pra vocês, quando começar o Hangout, pra vocês terem uma ideia, vai ser 1 da tarde pro Seco e pro Igor e vai ser 10 da manhã pro Rafa e pra mim, em pleno domingo. A gente vai estar de pé às 10 da manhã, eu vou ter acabado de chegar de viagem, inclusive, pra fazer o Hangout com vocês dia 4 de dezembro. É o Hangout de novembro, mas será no dia 4 de dezembro, às 4 da tarde, no horário de Brasília. Então, você que é patrão de 15 dólares vai receber o convitezinho lá no Google Eventos e a gente vai fazer via Discord mais um Hangout com vocês. Então, gostou disso? Quer participar? Quer ajudar a gente? É lá no patreon.com/podquest e acompanha também o conteúdo que a gente sempre tá soltando lá no youtube.com/podquestbr. Fica ligado em tudo do podcast pra vocês aí. E hoje, então, vamos começar, né? Vamos começar os trabalhos aqui do episódio 181. Pra quem não sabe, a gente tá gravando no mesmo dia do episódio 180. E a gente já gastou todas as coisas que a gente tinha pra falar na semana passada, no episódio passado, em termos do que a gente tá fazendo. Mas eu guardei um joguinho que eu tava jogando pra falar nesse episódio. Então, vou falar pra vocês. Eu, quando eu vi o anúncio do jogo, os primeiros vídeos, eu achei que eu não ia passar nem perto dele. Mas eu comecei a ouvir muita gente falando bem, resolvi experimentar. E olha, ainda bem que eu fiz isso, cara. Que é, pasmem, World of Final Fantasy. Comecei a jogar no PlayStation 4 e estou amando o jogo. É tudo que você gosta nos RPGs orientais da Square, sem as coisas que você não gosta e com várias mecânicas novas. Então eles aprenderam muito com a série Bravely, né? O Bravely Default, Bravely Second. Eles trouxeram algumas mecânicas interessantes, como você, depois de um tempo num RPG japonês, você já aprende como é que é a batalha, aquele sistema de você escolher o que você vai fazer, o Action Battle System, que você fica esperando a barrinha encher. É um sistema parecido que tem nesse jogo, mas você pode, usando os triggers, fazer mais rápido ou mais devagar a batalha. Então você pode, por exemplo, dar um fast forward ali enquanto não tem ninguém agindo, aí quando chega a vez de alguém, volta na velocidade normal. Então, detalhes desse tipo que fazem a experiência de jogo muito mais gostosa, muito mais dinâmica. Um jogo que você não precisa fazer muito grinding, um jogo que tem uma mecânica muito legal de você empilhar os personagens. É engraçado, só pra quem não sabe, né? World of Final Fantasy, você vai visitar vários mundos dos Final Fantasy antigos e encontrar personagens dos jogos antigos, que é uma parada muito legal pra quem tem nostalgia de Final Fantasy, como é o meu caso, como é o caso do Seco, por exemplo. Mas, além disso, você coleciona também os monstrinhos, a lá Pokémon, que são as miragens, né, nesse jogo, os miragens, que você captura com Pokébola, mas, primeiro, captura já é uma parada diferente. Você não é só enfraquecer o monstro dando dano nele. Cada monstrinho pode ter algo específico que você tem que fazer pra ele ficar suscetível a ser capturado. Então, algum monstro, por exemplo, você vai ter que dar um efeito de cegueira nele antes de conseguir capturar. Outros monstros vai ser igual o Pokémon, você só dá porrada até ele ficar com determinado nível de vida. E outros efeitos que você vai ter que aplicar no monstrinho pra você poder capturar. Esses monstrinhos que você captura, você pode usar durante o jogo. E é até engraçado, os personagens principais do World of Final Fantasy, eles carregam seus monstrinhos na cabeça. Você empilha monstrinhos na hora da luta. Você, quando empilha os monstros, soma a vida deles. Então, se você tinha você e mais dois monstros com 100 de vida cada um, agora você tem um personagem só com 300 de vida. Então, essa é uma vantagem de você empilhá-los em um só. Mas a desvantagem, por exemplo, é que você só tem uma ação, porque é um personagem só. Quando se você tivesse eles desempilhados, você teria 3 ações, né? Então, essa brincadeira de você empilha ou desempilha é muito interessante. Os inimigos também têm isso. Então, tem inimigos empilhados que você vai ter determinadas ações, determinadas habilidades, que, por exemplo, tem um personagem que faz uma cosquinha no inimigo e aí eles desempilham, eles caem da pilha. E por que você faz isso? Porque, de novo, eles empilhados dão golpes muito mais fortes e desempilhados você consegue matando um de cada vez. Então, essa dinâmica, cara, é muito legal. É um pouco silly, né? Você vê os personagens com os monstrinhos na cabeça, mas é super engraçado, super interessante. E, cara, eu estou curtindo demais, joguei só um pouco, mas já deu pra ver que o World of Final Fantasy é muito mais do que eu esperava e muito melhor, assim, muito mais gostoso. Então, eu tô curtindo, quero ver mais desse jogo aí pra frente. E aí eu já perguntei de antemão aqui, o Igor e o Fernando falaram que não ia ter muito mais o que falar, porque a gente já falou na semana passada do que eles estão jogando, mas o Rafa tem um seriado que ele quer contar pra gente aí, que ele descobriu aí há pouco tempo que é tão bom, e na verdade de muitos anos eu já tinha assistido, mas tô assistindo de novo por causa dele, porque ele me botou na pilha. Fala pra gente, Rafa. Então, eu nunca tive HBO canal, né? Sempre tinha que ou comprar, DVD, ou assistir por outros lugares, e quando mudei pra cá, tinha um pacote interessante. Outros lugares. adorei, essa foi muito bom. Ai, digo, tirou minha concentração. Não, porque eu fiquei esperando a palavra. O que ele vai falar? Total Break Morale, cara. Então, esses outros lugares é conhecido como a locadora do Paulo Coelho. quando eu me mudei pra cá, a operadora de TV aqui tinha um deal bom, assim, não, um programa bom que eu podia... ganhava um canal de filme que eu escolhia, né? Com esse pacote. Daí eu escolhi HBO. Daí eu comecei a assistir os seriados da HBO que eu não tinha assistido antes. E um deles era Entourage, que é um seriado que eu nunca... Eu já tinha ouvido falar, assim, mas já sabia que até já tinha acabado, mas eu nunca tinha visto. Daí eu fui ver qual era, assim, tipo, pelo nome, assim, e pela sinopse, não foi uma coisa que me atraiu muito. Ah, sobre Hollywood, sabe? Ah, vou tentar, vou ver um episódio, ver qual é. E, pô, eu me viciei no seriado, cara. É muito legal, assim. Os personagens são muito... O seriado, pra quem não conhece, é sobre um grupo de... Todo mundo que é famosão, né, no mundo, seja esporte ou ator de cinema, tem esse grupo de amigos deles, né? A Entourage, que eles chamam. O grupo de amigos que vai junto com eles, que viaja com eles, que sai pra jantar com eles. Esse grupo de amigos que segue eles pra todo lugar. E o filme é sobre isso, assim, né? Sobre um ator, né, de Hollywood, famosão, assim, e esse grupo de amigos deles, né? Cara, e os personagens são muito bem feitos, cara. O agente deles... Deles, assim, da agência. É o melhor. É o melhor personagem de todos os seriados já feitos no mundo. Nossa, cara. De novo? É aquele cara que tá disposto a fazer tudo pra conseguir o melhor para o cliente dele. Inclusive, sacanear os outros. E, sabe, é muito engraçado o Ari Gold, cara. Assim, o personagem é muito bom, cara. Todos os personagens, assim, eles são bem legais. Assim, são aspectos diferentes, assim. Um é mais sacana, um acha que é mais famoso do que realmente é, sabe? Exato. O outro, ele só tá ali porque é amigo do cara famoso mesmo e sabe disso, sabe? Então ele só aproveita. A Entourage é o Vincent Chase, que é o ator principal. Começa o seriado, ele fez um primeiro filme de sucesso dele com a Jessica Alba, né? Uhum. Então ele é recém-chegado em Hollywood, eles são todos de Queens, Nova York, né? Então o sotaque deles é diferente, o estilo de vida deles é totalmente diferente, eles moravam no subúrbio de Nova York e se veem, de repente, morando em LA, né? Em Hollywood. E aí o Vince tem um irmão, que é o Johnny Chase, o Johnny Drama, que é um dos melhores personagens também. E ele é o ator, só que fracassado, ele é mais velho do que o Vincent, só que ele é o cara que se acha muito mais famoso do que realmente é, sabe? Então, ele lembra muito o Luigi, cara, porque ele é um irmão fracassado, sacou? É muito engraçado. Eles indo dos lugares, das festas, né? Aí passa uma pessoa famosa, passa lá o diretor famoso, fala com o Vincent. Aí o Johnny fala, oi, fulano, eu sou o Johnny, o irmão do Vincent. E o cara nem liga pra ele, assim, sai andando, sabe? E ele fica, pô, será que ele não me reconheceu? Será que eu cortei meu cabelo? Não sei o que. É muito engraçado. E aí tem o E, que é o Eric, que é tipo o melhor amigo, né, do Vince. E acaba se tornando o manager dele, né? E é o cara certinho, que tem maior preocupação em não fuder a carreira do melhor amigo dele e quer conciliar negócios, ser um parceiro de negócios com o cara e ser o melhor amigo dele. Então tem esses conflitos, assim. E o outro é o Turtle, que é o motorista deles, assim, que é o também outro totalmente fracassado, nunca teve um emprego na vida e agora vive a vida boa por causa do amigo. Só pega a mulher por causa do Vince. É muito engraçado. É muito engraçado, cara. E o Ari, né, que ele falou que é esse manager que faz qualquer coisa, ele é o personagem dele é muito bem feito. Eu ouvi falar ontem, um cara meu, que ele é baseado numa pessoa real. Um agente de verdade. Imagina esse cara, meu irmão. Inclusive, ele é baseado no cara que é o atual dono do UFC. Caralho! É coisa que eu não sabia. Que foda. É claro que o do seriado é exagerado, como qualquer personagem de televisão, né? É uma versão exagerada dele, mas parece que é baseado nele, assim. É. O personagem. Eu recomendo, cara. É engraçado o filme, é muito bom de ouvir. Eu tô viciado, assim, vejo 3-4 episódios de cada vez, assim. Eu tô gostando bastante do Entourage. Eu sou muito fã do Entourage também. Todo mundo devia ver. Assunto principal do episódio 181 aqui do podcast, e eu achei muito interessante algo que o Rafa deu a sugestão pra gente falar hoje aqui. A gente vai discutir que coisas nós gostaríamos de ter sabido antes de entrarmos na indústria de games. Que dicas a gente gostaria que alguém tivesse dado e que quando chegou na hora H foi algo que nos surpreendeu, alguma coisa que a gente não esperava que aconteceu na nossa carreira, né? Então, Rafa, eu vou chamar você, já que você sugeriu esse assunto, pra falar qual é a primeira grande coisa que você queria ter sabido antes de entrar na indústria de games? Fala aí. Olha, tem que... Se eu pudesse, assim, voltar pra falar com a minha versão antiga, né, de antes de entrar na indústria, eu ia dizer, cara, estuda mais matemática. É importante pra cacete. Presta atenção naquela aula chata de integral. Eu ia dizer, cara, estuda, presta atenção nas aulas, no mínimo, sabe? Se engaja, porque vai ter muita coisa que vai ser útil. Né? Matemática é extremamente importante. A gente acha que... Ah, cara, eu não vou ser programador mesmo? Então foda-se. Meu trabalho é você só ter ideia ou só desenhar. Báscara de coerrola. Essa seria a dica. Eu seria um designer muito melhor hoje se eu soubesse mais matemática, sabe? Eu acho que a coisa que mais me falta hoje é isso. Eu volto, né, tentando aprender hoje coisas que eu não aprendi direito no colégio, sabe? Tentando aprender. Se eu tivesse essa base melhor no colégio, né? Se eu tivesse prestado mais atenção em matemática, se eu tivesse me dedicado mais e não tivesse pegado recuperação todo ano, sabe? Eu acho que eu seria um designer muito melhor do que sou hoje, né? Acho que eu estaria mais preparado pra carreira, né? Quem sabe não teria demorado tanto tempo pra chegar até onde eu tô agora e poderia estar, sabe, sei lá onde. E outra talvez seria de caminho longo, sabe? O caminho longo, vai sofrer, vai dar merda, mas vai ter coisas que vai ter que engolir o mundo, né? A indústria, principalmente, não gira ao redor da minha percepção dela, do que eu acho que ela deveria ser, né? É um mundo muito maior do que eu quero que ele seja, né? Antes da indústria, eu tinha uma ideia totalmente diferente do que era, né? Do que realmente era fazer jogos, assim. Eu tinha uma visão muito mais romântica do que era, né? Eu demorei um pouco pra cair a ficha, sabe? Dei umas tropeçadas, né? Porque eu queria fazer de um jeito que eu achava que era isso que a indústria era, mas não era bem isso. E eu acho que esse mundo é um pouco diferente do que eu esperava, né? Paciência, eu acho que seria a minha sugestão. É, tem muita carne nesse osso aí pra gente tentar comer agora. Tá profundo aí tudo que você falou. Eu queria voltar então pro questão da matemática e do aspecto, vamos dizer, mais técnico. Igor, você, artista técnico, concorda com essa percepção do Rafa de que matemática, ciências exatas são muito importantes, mesmo pra quem, à primeira vista, tem uma função que não necessariamente é tão técnica assim na indústria? Ah, com certeza, cara. Eu tô pensando aqui em outra coisa que não é a formação, sabe? Uhum. Tipo, o que eu voltaria pra me dizer? Tipo, se dedique mais a estudar coisas mais básicas, assim, sabe? Como matemática ou formações até de arte, assim, sabe? Mas, sim, a matemática é muito importante, principalmente na parte de tech art. Especificamente quando você tá trabalhando com shader ou até quando você tá prototipando coisas próprias, assim, sabe? Você vai usar muito trigonometria e matriz, então é muito importante essa parte de base de matemática, que hoje eu uso no chutômetro, fui aprendendo na força, assim, uhum. Que teria sido muito mais fácil se eu tivesse tido um background melhor nisso. Sim, sim. Eu me pego fazendo isso também, sabe? Eu quero chegar a um resultado. Se eu soubesse matemática, sabe? Eu calcularia e me daria o resultado. Mas eu tenho que ficar tentando assim, não. Mais 5. Não. Menos 3. Eu tenho que ficar chutando, sabe? Até, tá. É mais ou menos isso que eu quero, sabe? E seria muito mais fácil, assim, se eu tivesse essa base, né? É, eu acho que isso daí é um espelho de uma realidade que, talvez, pra quem tá começando agora, não esteja tão atento. Mas que é, fazer jogos ainda tá muito atrelado à tecnologia, né? A gente ainda tá muito limitado naquilo que a gente quer fazer ao que as máquinas conseguem fazer. Diferente de, por exemplo, você ser um artista ou um diretor ou um roteirista de cinema, onde as limitações para aquilo que você pode alcançar são muito menores. Claro que, dependendo do que você desenhar, toda a parte de efeitos especiais vai ter que acompanhar. Mas se você comparar o cinema de hoje com o de 30 anos atrás e o que era possível fazer, você nota um avanço gigantesco ao ponto que dá pra arriscar dizer que um diretor de cinema hoje não precisaria entender com detalhes da parte técnica pra realizar a visão dele. E a gente tem essa ideia de que os jogos vão chegar nesse patamar também. Agora, a triste realidade, não sei se ela é triste ou não é, mas a realidade é que não estamos lá ainda, na verdade estamos longe, né? E muitas vezes o trabalho do game designer vai ser 99% adaptar a ideia ao que o hardware ou o sistema ou o engine consegue fazer e 1% ter a ideia. Sabe? Tem coisa até que talvez nem tecnologia resolve, né? Por exemplo, você tem um jogo que você sobe de nível e você quer fazer que os inimigos, conforme o cara vai subindo de nível, também batam mais ou aguentam mais dano, e você quer que essa relação fique mais difícil subir de nível conforme vai subindo de nível. Isso tudo é matemática, né? Sim, então, exatamente. Você não vai botar hard numbers, você vai botar uma coisa que você consegue escalar com proporções, então... Uma fórmula. Você vai criar uma fórmula? É, quanto de XP pra passar de nível, sabe? Quanto mais difícil tem que ser o próximo? Quanto custa o equipamento em determinado nível? Por quanto eu posso vender aquele equipamento pra dar dinheiro? Quanto de dinheiro dá a quest, né? Quanto de XP dá a quest? Quantas quests eu tenho que fazer pra estar no nível que eu vou precisar pra ter aquele equipamento? Daí aquele equipamento vai ser útil naquele nível ou vai ser underpowered, overpowered? Tudo isso até pra você descobrir, assim, quantas horas de gameplay o cara precisa pra chegar em tal nível? Ou quanto dinheiro ele vai ter se ele jogar tantas horas? O que, que ele consegue comprar com isso? O que, que eu quero que ele tenha acesso ou não com esse tempo de dedicação? Isso é matemática? Isso não tem como... é chutado. É bom avisar isso. É um número bom. Funciona no joguinho que você joga na sua casa, não é por acaso, não. É porque isso aí foi pensado e desenhado pra caralho pra ficar do jeito que ficou essa coisa. Fernando, você, além de ser programador, obviamente, né, um dos melhores que eu conheço, você lida com designers. É verdade, pô. Você lida com designers no dia a dia, você desenvolve sistemas que vão ser usados pelos designers, né? E aí você vê também, no papel do designer, essa necessidade do conhecimento mais técnico, quanto ajudaria se todos os designers com quem você lidasse tivessem um profundo conhecimento técnico? Eu vou dizer que ia ser bom, mas eu acho que tem uma coisa que eu considero mais importante. Olha! Que é o programador e o designer, eles têm que saber conversar. E o programador tem que saber entender qual é a necessidade do design. Mesmo que o designer não saiba expressar matematicamente. Entendi. Eu fiz várias dessas, depois eu dou alguns exemplos. O designer chega assim, eu gostaria que o dano crescesse desse jeito, ele desenha uma curva. Ele não sabe se é uma exponencial, se é uma logarítmica, ele não sabe o que. Daí o que eu faço? Eu entendo qual é a necessidade dele e eu construo ferramentas que, quando expostas a ele, ele possa brincar com a curva do jeito que ele quer. Então, ele pode arrastar o começo da curva, ele pode transformar a exponencial numa, sei lá, numa frequência ou coisa assim, sabe? Só arrastando assim. E ele faz isso jogando assim, sabe? E aí, com o tempo, ele começa a entender que ele sabe como é que o crescimento dos valores vai ser, sabe? Olhando pra curva. Ele não precisa saber a matemática atrás disso. Então, eu acho que essa relação, pelo menos pra mim, é mais importante, sabe? Do designer, por exemplo, toda ferramenta de leveling, XP, etc, eu fiz uma tool, que eu trabalho com o sistema de stats e de progressão do jogo. Então, minha conversa com o designer foi, ele falou assim, ah, eu quero poder trabalhar em Excel e desenhar as curvas e apertar um botão. Eu gostaria que tudo isso fosse presente no jogo. Eu falei, massa. Aí eu criei um monte de regra. O nome das colunas tem que ser desse jeito, o conjade de disso tem que ser desse jeito, o formato tem que ser desse jeito, o nome tem que ser desse formato, tá. E aí você vai pra cada NPC, tem que ter esse matching, blá. Eu fiz todo um sistema que importa Excel, gera dado, e a única coisa que ele precisa fazer é selecionar o personagem que ele quer, e o sistema inteiro faz tudo que ele quer, sabe? Se ele quiser rebalancear todo o XP do jogo, ele vai lá, muda a curva do jeito que ele acha melhor, tipo, no começo do jogo você vê um monte de XP e vai reduzindo com o tempo, assim, sabe? Vai estabilizando com o tempo. Então a gente sabe que é meio um logaritmo, assim, ele não precisa saber disso, ele só sabe que ele quer que cresça bem rápido e depois estabiliza, assim, sabe? Eu acho que essa comunicação é uma coisa que levou muito tempo pra eu aprender, sabe? Que eu acho que seria a minha recomendação, é você aprender a se comunicar, sabe? A se expressar. E a gente, na universidade de computação, engenharia, a gente é muito técnico e a gente esquece o fator humano no negócio. Então, quando você começa a conversar com as pessoas, acaba criando uma barreira muito grande de tentar entender o que o outro quer. E quando você começa a lidar, então, com design, você começa a achar o cara, às vezes, burro, assim, porque ele não sabe o que ele quer. Mas não é que ele é burro. Simplesmente tem uma terminologia que ele não sabe essa terminologia, mas ele sabe o comportamento que ele quer. E você tem que entender o comportamento e adaptar pra tua terminologia e resolver o problema, sabe? Que nem eu sempre falo, a gente é o tubo dos designers fazer o jogo, sabe? Então, pra mim seria skills de comunicação, sabe? Skills sociais mesmo, sabe? Pra você conseguir entender um ao outro. E daí, quando você vai dar o feedback pro designer, você não chega, isso aqui é um logaritmo, você faz isso, você não chega não, ó. Você arrasta essa curva pra cima assim, arrasta pra baixo, sabe? E daí vai dar o comportamento que você quer. Eu vejo isso sendo mais importante do que o cara dizer que sabe matemática, assim, sabe? Não, mas então, mas eu acho que o que a gente tá falando de matemática é mais entender que matemática é uma ferramenta e não necessariamente uma barreira, sabe? Eu acho que o ponto do Rafa também é assim, mesmo que você entregar uma ferramenta pra um designer que tem toda essa parte de interface e tudo mais, é importante que ele entenda a parte que rola por trás. Ele pode não saber criar aquela ferramenta do zero, mas se ele entender qual é a lógica que você tá usando por trás, ou os números que estão sendo expostos e qual é alguma relação que existe entre eles, deve ajudar bastante ele a extrapolar isso pra outras situações que talvez não estão previstas pelo caso, sabe? Do tipo, como por exemplo, ele calcular que, ah, beleza, já que a progressão de dinheiro é nessa curva, eu consigo mais ou menos já imaginar o que, que vai acontecer com os custos no final do jogo, sabe? Talvez até ele pode vir e pedir, ó, seria legal se tu fizesse uma ferramenta pra mim que pegasse essa curva e calculasse, mas é o tipo de usar a matemática, o raciocínio lógico, como uma ferramenta pra chegar mais longe, sabe? Mas então, acho interessante o que você falou, acho que eu não sei se vocês estão procurando matemática ou raciocínio lógico. Acho que é um pouco dos dois, sabe? Tipo, é os dois, é. É os dois, sabe? Tipo, é tipo, você pode me entregar uma ferramenta que faz pick color, sabe? Mas eu saber a relação de RGB e como ela funciona pra mim, eu consigo entender outras coisas que vêm depois disso, sabe? Como, por exemplo, a sRGB e outras coisas que vêm de tecnicalidades que não necessariamente o artista tem que lidar, mas que saber lidar faz você absorver novas técnicas mais rápido, sabe? É means to an end, assim, né? Que a gente fala. Mas é interessante, porque nessa hora eu acho que tem várias variáveis, assim. Por exemplo, você falou da tecnicalidade de alguma coisa, sabe? Às vezes é simplesmente de conversar com o pessoal mesmo. Não precisa, talvez, ser passado a vida inteira estudando isso, sabe? Não, claro, claro. O que eu me refiro mais é, por exemplo, nem sempre a gente vai estar dentro de uma Bioware onde tem um programador que faz essa ferramenta pra gente, sabe? Então, 98% do pessoal que tá na indústria não vai ter uma pessoa pra isso. E ele vai ter que fazer um jeito de fazer isso funcionar. Às vezes a empresa não tem como comportar uma estrutura de equipe onde tem pessoas fazendo essas ferramentas nesse nível, assim, sabe? Tipo, às vezes eles têm que lidar com o fato de que tem gente fazendo gameplay programmer e não tem tempo de fazer a ferramenta, sabe? É ideal que o game designer, o artista, sejam autossuficientes ao máximo, sabe? Eles têm outras preocupações que eles têm que lidar, óbvio, mas não vai machucar saber essa parte, sabe? É muito pelo contrário. Vai te chegar mais longe e no dia que você estiver dentro do apartamento onde tiver uma Bioware e ainda tiver as pessoas fazendo esse nível de ferramenta, você vai entender a linguagem, sabe? Você não vai precisar fazer a ferramenta e é talvez um conhecimento que você não vai usar necessariamente. Mas na hora de desenhar a ferramenta, que o cara te perguntar uma coisa, você consegue dizer, ah, na realidade isso aqui seria mais bacana, se usasse uma coisa, uma progressão, mas dessa forma, ou uma equação que fosse mais pra esse lado, ou que as curvas se comportassem dessa forma ou da outra. E não é só simplesmente uma coisa, um cara que precisa de um papel e só desenhar e tentar entender só experimentando, sabe? Pode ser uma experiência, tipo, que vai e volta, assim. Eu tenho a impressão que isso faz um cara chegar mais longe, assim, sabe? Tipo, que não necessariamente que é fundamental, mas é, pode ser aquele diferencial de você chegar numa equipe. Uma com certeza vai ser o diferencial se você tiver uma equipe pequena e não tiver pessoas pra fazer isso pra você. Você vai conseguir desenvolver. Eu digo isso porque eu lembro do Nicolas, que hoje é game designer na UB, e ele fazia isso que você tá falando, ele fazia no Excel pra ele, assim, sabe? Então, quando a gente fazia Blood and Glory, eu lembro dele mostrar o Blood and Glory totalmente funcional no Excel, assim, e os level ups e toda a relação de quanto de XP que o cara precisava pra chegar em qual nível, quantas horas isso demorava, porque ele conseguia prever quais os inimigos que o cara ia enfrentar, quanto de XP isso ia retornar, quanto tempo de sessão, quanto de dano o personagem ia poder dar a cada partida. Então ele sabia quanto que o cara ia demorar pra matar um cara com tanto de vida, saca? É incrível que ele fez isso sozinho, sabe? E provavelmente isso tá aí uma das razões do jogo ter dado tão certo, sabe? Feels right quando você faz uma coisa assim, não é raso, sabe? Todo mundo tá se preocupando com tudo, assim, isso eu acho importante, sabe? Grande assunto aí que o Rafa citou já na primeira resposta dele, que eu acho que a gente também merece falar um pouco mais aqui, é essa questão de que a gente talvez não soubesse quando entrou nessa indústria o preço que a gente tinha que pagar pra ter sucesso nela. E hoje nós temos a felicidade de dizer que estamos aqui num país onde a indústria é bastante grande, bastante respeitada, onde dá pra viver bem do que a gente faz, mas pra chegar aqui foi um caminho longo e árduo, como o Rafa falou, de engolir muitas coisas, de ter muita paciência, e eu acho que pra nós quatro dá pra dizer que surpreendeu muito o caminho. Eu queria dizer que eu cheguei onde eu cheguei sem engolir nada, não. Né? É, tudo bem. Você cuspiu. Oh, God. There we go again. Pois é. Mas então, uma coisa que, por exemplo, eu não fazia ideia, até porque, cara, sinceramente não fantasiava que ia trabalhar com games antes de fato começar a mexer, pelo menos com isso, aprender pelo menos isso. Mas eu não imaginava que ia ser tão difícil pagar as contas enquanto você tá aprendendo, né, e tá dando seus primeiros passos na indústria. Eu tive um pequeno estúdio, né, lá no Rio com outros amigos, com meu sócio, Fábio Policarpo, e durante muito tempo a empresa não deu dinheiro. Né? A gente trabalhava com engines gráficas que a gente licenciava pra fora. E até você poder ter um produto meramente usável por outras pessoas que a gente pudesse tentar vender, foram aí um ano e pouco, dois anos, onde a gente meio que se bancou do próprio bolso. E mesmo depois disso, não era um negócio que a gente não era conhecido, né? Depois até o nosso engine ficou um pouquinho conhecido. O Fábio era autor de livros de computação gráfica, então isso ajudava a espalhar também o conhecimento sobre as nossas ferramentas e tal. Mas no começo, cara, a gente trabalhava por dinheiro nenhum e depois por muito pouco. E só, por exemplo, depois que eu fui pra Hoplon, que eu fui ter realmente um salário que eu sabia todo mês quanto que eu ia ganhar. Né? Na época da Paralelo era muito em prol dos projetos. Você tem um projeto, você calcula que você vai cobrar, sei lá, R$10.000 dividido por tantos meses de projeto. E então você sabe que todo mês vai entrar X, logo dá pra pagar X de salário pra cada um que tá trabalhando no projeto. E o mês que não tinha projeto, não tinha salário. Então a gente meio que tinha que fazer um planejamento mais de ter um backup aí. Tinha um, vamos dizer, um mínimo que a gente guardava e o mês que não entrava nada a gente tirava isso. E o mês que tinha projeto tirava mais e tal. Então era assim, super incerto, né? Foi uma época da minha vida em que, tudo bem que eu tava começando. A parte boa disso é que era uma época onde eu podia me dar ao luxo de não ter uma estabilidade. Porque eu tava começando a minha carreira ainda. Mas depois disso, assim, fica bem mais difícil. Cara, chegar aqui fora foi uma cara, né? A gente ralou pra caramba aí. Pô, trabalhei 10 anos, cara, com jogos no Brasil, antes de botar o pé fora do país pra trabalhar com isso aqui. Se eu soubesse que ia levar esse tempo todo e que ia, sabe, passar por tantas dessas coisas, não diria que eu não teria feito, porque talvez eu ia ser burro o suficiente pra fazer. Mas o fato é que eu não sabia, assim, e acho que isso é uma outra grande coisa, assim, que a gente precisa falar. Trabalhar nessa indústria é difícil, cara, e muitas vezes ela não vai te recompensar no curto prazo. E isso aí é o que eu acho que é uma dica valiosíssima pra dar pra qualquer um que tá tentando começar nessa área. O que você acha, Igor? Eu acho que se eu pudesse voltar, isso é uma outra parte mesmo que eu acho que é importante, que é ter calma um pouco em algumas situações, e a gente passa por uns perrengues, assim, fica questionando, né, se vai dar certo, ou se eu tô tomando uma decisão correta e tal. E é difícil mesmo, assim, sabe? Hoje, se eu soubesse, se poder voltar no tempo e dizer, ó, então, eventualmente você vai chegar em algum lugar, teria tido uma vida muito mais tranquila, sabe? Nos últimos 10 anos, provavelmente minha saúde mental e física teria sido outra, assim, sabe? Sim. Mas acho que não tem como, né, cara? É uma carreira muito complicada, assim, tipo, a gente passa por muito... A gente tem que se desafiar muito pra conseguir chegar em algum lugar com as coisas que a gente quer da carreira, e nem sempre tem referências fáceis de tentar entender o que você tá acertando, o que você tá errando e pra onde você tá indo com isso, assim. Então, às vezes, a gente só tem que botar e trabalhar mesmo, assim, sabe? Tipo, se esforçar ao máximo pra achar bons trabalhos e criar um portfólio bacana e tá tentando se manter relevante, assim, ao máximo possível, e às vezes perceber, né? Tipo, se existe uma opção ou uma oportunidade que às vezes você não tá vendo naquele momento, e avaliar se é o caminho que tá seguindo certo, né? Às vezes você tem que considerar se essa carreira é pra você, sabe? Verdade. Não é pra todo mundo, assim, também, né? Tipo, a vida acontece, né? Então você vai ter filhos, vai ter uma esposa, e às vezes a vida não espera você alcançar algum lugar pra você continuar. Às vezes você tem que optar por seguir adiante, assim, né? Então é um pouco cruel, às vezes, a gente fala isso, mas é porque é importante as pessoas saberem que as oportunidades são complicadas, assim. Então você sempre tem que estar disposto a, às vezes, ter que sair do país, às vezes ter que ir pra, tipo, Finlândia, como o Rafael fez, pra poder daí achar um caminho pra você, assim, sabe? Não vai chegar do nada um cara te jogar uma vaga na Google, sabe? Sei lá, um dream job de um dia pro outro, assim, sabe? Só basta você ver o seguinte, né, Igor? Quantos outros colegas nossos, tão talentosos quanto, ou mais talentosos do que nós, ficaram pra trás nessa busca de uma carreira de sucesso nos games por vários desses outros fatores? Cada um de nós poderia indicar 10 outras pessoas aqui que a gente conhece, né, que infelizmente por um motivo ou outro, né, e nós quatro por acaso estávamos na situação tal em cada momento em que conseguimos com um sacrifício grande, mas conseguimos chegar aqui. Eu vou dar um outro exemplo, que é a minha vida pessoal, por exemplo. Quando eu fui morar em Florianópolis, a nossa vida no Rio tava de uma forma que eu não pude levar minha esposa imediatamente. Entendeu? A mesma coisa aqui no Canadá. Quando eu vim pra cá também, minha esposa não pôde me acompanhar imediatamente. Então todo esse sacrifício de viver longe foi uma coisa que foi super necessária pra eu poder realizar esse meu sonho, e ela entendeu que esse era um sonho, na verdade, nosso, né? Ia trazer benefícios grandes pra nossa vida juntos, e o sacrifício a fazer era esse. A gente foi, meteu a cara e fez. O Rafa tá passando por uma situação semelhante. Ocidente, onde ele viu uma das melhores oportunidades que ele podia esperar na carreira dele, que era vir trabalhar com o futebol, na série FIFA que ele ama, como um game designer, num time super, sabe, um projeto super empolgante e tal, e o preço que ele teve que pagar, pelo menos nesse momento, ele tá longe da noiva dele. A noiva dele ficou lá em Toronto, porque ela tem a carreira dela também pra cuidar. Isso é só um exemplo de muitos outros sacrifícios que a gente, às vezes, tem que fazer. Isso que ele já estava no Canadá, já trabalhando numa empresa, né? Tipo, exato. Nem é uma situação onde, às vezes, você tá com a corda no pescoço, assim, sabe? Tipo, imagina... Exatamente. Que você já tava numa situação confortável e pra continuar a carreira e pra seguir adiante, ele percebeu que ele precisava dar esse passo, sabe? Então, tipo, imagina o que ele tá sacrificando pra poder se manter, como a gente falou, né? Se manter relevante, continuar crescendo e ter um plano pra um dia poder dizer, não, beleza, agora eu posso sentar, comprar uma casa, ter uma família, né? Exatamente. Mais e vens que você precisa pra poder alcançar isso. O momento da minha carreira também, eu tive que começar a fazer esse tipo de escolha, sabe? Eu tive a sorte de ter uma família que cuidou de mim, sabe? Me deu o melhor ensino que eles puderam, me deram uma casa em que eu morei, confortável, e daí do nada, sabe, eu tive que tomar conta da minha própria vida, porque eu me mudei pra Finlândia, que é literalmente do outro lado do mundo, sabe? E esse tipo de decisão eu tive que tomar por conta própria, sabe? De pagar imposto, sabe? De declarar imposto, fazer minhas próprias compras, lavar minha própria roupa, sabe? Desse tipo de coisa que... Lavar minha própria cueca, puta que pariu! Que eu não fazia, sabe? Antes, pra morar sozinho, assim, sabe? Tem um lado da vida profissional, tem um lado da vida pessoal, né? Tu tem que dar conta disso, né? E eu conheço gente que sonha em trabalhar com jogos, e sonha em um dia trabalhar na Bioware, na Bethesda, mas, sabe, não consegue vir longe da mãe, né? Exatamente. Isso não vai acontecer, sabe? Tu vai coletar esses frutos lá na frente, mas tem que trabalhar por eles, tanto no lado pessoal quanto... Tem que considerar isso pra você, né? Do tipo, quando a gente fala isso, não é do tipo, beleza, você precisa fazer isso. Talvez você precisa pra seguir nessa carreira, mas é isso que a gente fala, assim, que é importante, é você avaliar se é pra você, sabe? O mercado não vai mudar, sabe? As coisas não vão mudar. Não é de um dia pro outro que vai criar uma indústria no Brasil. Uhum. Não é de um dia pro outro que a gente vai ter estabilidade com jogos no mundo. Eu tenho amigos que estão na Europa que tem que trocar de estúdio, e quando troca de estúdio tem que trocar de país, sabe? Pô, mas Europa, ah, beleza, o cara tá trocando, sei lá, Suécia por Alemanha. Mas, pô, é a vida do cara, tá ligado? Ele tem namorada, tem noiva, tem filho, tem que trocar de país, troca de língua, troca de permissão de trabalho, troca de casa, tem que vender, comprar, troca moeda, troca tudo, sabe? Uhum. Isso é outra característica forte da indústria de games, né? Volatilidade que a gente encontra muitas vezes, dependendo do estúdio onde você tá, e coisas vêm e vão nos games muito rápido, cara. Um estúdio que tá full staffed, 120 pessoas fazendo um projeto, amanhã precisa reduzir pra 20, porque lançou o jogo e o próximo projeto não vai entrar dinheiro até X dias, X meses. Isso aí é uma realidade meio foda da indústria também, que eu queria ter sabido antes de entrar de cabeça nela, mas agora que estamos aqui, vambora. Queria perguntar pro Fernando. Fernando, você era tipo o Rafa, que lá na sua casa tinha manicure que visitava sua casa, você só sentava na cadeira. Eles faziam tais unhas. Criado na leite com pera. criado na leite com pera. Isso vai ser tão ruim, leite com pera. Você que saiu do Brasil antes da entender a diferença. Você também era assim ou você teve que ralar um cadinho aí pra chegar onde você chegou? Fala pra gente. Não, eu tive que apostar algumas coisas, assim. Não aquilo que você tá achando, mas... tinha dois outros irmãos. Peraí, assim. Você tem dois ou três irmãos? Você não sabe quantos irmãos você tem? Tem dois ou três irmãos? Não, dois outros. Dois outros. Ah, bom, dois é outros irmãos. Saiu pela tangente bonito agora. E aí, na época que eu precisava entrar na faculdade, tava curto de grana, assim, sabe? E eu não tava preparado, assim, eu tinha que fazer cursinho. Daí eu meio que conversei com meu pai, assim, não. Foi um ano, assim, que eu não fiz absolutamente nada, sabe? Só estudei, assim, sabe? Só estudou. Foi brutal, assim. Mas eu pude escolher qual faculdade que eu ia entrar depois, sabe? As três que eu peguei, passei nas três que eu ia escolher. Depois, mesma coisa, a graduação. Não foi fácil. As decisões de graduação, sempre deixa um monte de pra passar que acaba te afetando. Coisa mais foda dessa época da vida é você não faz ideia do que vai ser realmente importante lá na frente. Você não tá preparado pra tomar essas decisões, cara. E você tem que tomar, assim, é foda. Exato. E, cara, depois que eu informei, percebi assim que, por exemplo, começo a trabalhar com games e oba-oba, assim. Foi na época que eu comecei a olhar, tipo, Engine do Unreal, da id do Quake, e pra mim foi uma coisa, tipo, tem um monte de coisa que eu não entendo, assim, sabe? Sim. E se esses caras estão fazendo isso, tipo, tem alguma razão, assim, sabe? Sim. Depois era o tempo que eu perdia não dormindo pra atender essas coisas. Hoje eu acho que isso não é o caso mais, sabe? Porque é muito mais, um monte de coisa muito mais difundida, assim, é muito mais fácil acessar esse tipo de informação. Mas fui atrás de um monte de coisa, assim, de comprar livro, de fazer coisa por conta própria. Perdi meu tempo tentando convencer um monte de gente que tava fazendo um monte de coisa em muito menos tempo, usando a ferramenta certa, sempre perdendo. É. E mesmo depois, cara, depois que eu tava aqui fora, foi a mesma coisa, assim, sempre que eu queria dar o próximo passo, tinha que ralar, assim, sabe? Quando eu tava na Oderocean, eu falei, não, cara, eu quero, nos próximos, sei lá, 3 anos, eu quero trabalhar com AAA, assim, sabe? Trabalhar 10 horas e 2 horas que eu chegava em casa era estudar alguma coisa, assim, sabe? Foi bem difícil, assim, mesmo, assim. Principalmente porque muitas coisas da faculdade não foram geniais como a faculdade deveria ser, sabe? Então, aquele déficit começou a acumular com o tempo. E o único jeito de eu recuperar aquilo era eu sentar a bunda e estudar. E tudo foi payoff, assim, sabe? Essa aí é uma característica de nós quatro. Eu acho que a gente sempre teve que correr muito atrás por conta própria do conhecimento pra chegar onde a gente tá, né? O Rafa é um cara que a gente tem uma interseção muito grande dos livros que a gente leu, as coisas que a gente estudou do game design. E o Seco também sempre conta essa história de autodidatismo, né? Tem que correr atrás por conta própria porque não existe formação ou preparação adequada pra fazer jogos no alto nível como a gente queria sempre fazer. Eu acho que talvez o Rafa vai entender isso, que ele deve ter passado semelhante, é com o tempo gera uma ansiedade, assim, porque sabe que você é capaz, mas você precisa gerar alguma coisa que prove que você é capaz. Isso vai gerar ansiedade, você começa a ficar muito estressado, assim, sabe? E aconteceu comigo, assim, mesmo estando dentro da Eidos, assim, que eu tava num time, ele foi levado pro outro, pro time do Zach, pra ajudar com o UI, e eu querendo provar pro time inteiro, assim, que eu era capaz de fazer muito mais coisa que o UI, assim, sabe? E pegar um monte de coisa maluca pra tentar provar, assim, e o pessoal não levando a sério, assim, sabe? Mas aí, tipo, porra, eu quero dar o próximo passo, que eu preciso fazer. É meio que quando você muda de emprego, um monte de coisa reseta, assim, né? Quando você muda de emprego. Cara. Fica muito medo se mudar de setup pra um lugar novo, sempre. Porque você vai perder todo aquele pessoal confiado em você, todo mundo sabe como é que funciona. E quando você chega lá, tipo, ninguém sabe quem você é, tem outras expectativas. Você tem que começar a conhecer o pessoal, você tem que cuidar com o que se fala por um bom tempo. E você também não sabe como funciona a empresa pra onde você tá indo, comparado com o que você acabou de deixar, né? Pois é. Então, por exemplo, a mudança aqui de emprego de o Igor, o Rafa, o Jorge não teve esse problema aqui no Canadá, mas a gente acabou tendo esse negócio e é complicado porque você vê oportunidade, mas você tá numa posição muito conveniente, assim, sabe? Tá tranquilo, assim, então é sempre difícil abraçar uma ideia nova, assim, e quanto mais tempo passa, fica mais difícil, porque se, por exemplo, colocar filho na equação, já fode tudo, assim, porque você não vai querer gerar instabilidade, sabe? Se você dizer assim, não, olha, tá tudo tranquilo, eu tenho chance de ganhar promoção, mas se eu mudar pra outra empresa, também não vai acontecer nada, assim, sabe? Mas pode acontecer um monte de coisa muito mais foda, assim, sabe? Eu posso não só ser promovido, mas ser reconhecido e ganhar muito mais coisa. Então tem todas essas variáveis, às vezes, quando aparece uma oportunidade, que não é simplesmente, ah, aquela empresa X quer me contratar, sabe? Vai me pagar mais, assim. Tem um monte de variáveis, assim. E eu acho que quanto mais tempo a gente fica dentro da indústria ou dentro de uma empresa, muito acomodado a gente fica, sabe? Mais difícil é sair, tomar, né, essa decisão, sem dúvida. É foda. E tudo isso, querendo ou não, gera uma ansiedade. Principalmente, deve acontecer com vocês o tempo todo, assim. Tipo, recebendo um e-mail de recruta dia a dia, assim, sabe? Sim, direto. Tem um monte de coisa interessante, assim, sabe? Empresas e tal. Mas é sempre... Não chama atenção, assim, sabe? Mas às vezes tem algumas, assim, que... Você lê e fala, caralho, mas aí você começa a colocar tudo, a pesar tudo, e você fala, não, aquilo pode ser um grande passo na minha carreira, mas, pô, aqui tá tudo tão bom, meu time me conhece, aqui tá tão fácil, tudo tá bem, dadadadá, mas e aí? Será que eu tento crescer mais na minha carreira ou continuo onde eu tô, sabe? Ou o que eu preciso fazer na minha empresa pra eu crescer, sabe? É, isso que é outra coisa que eu ia falar, às vezes você vendo essas oportunidades fora te fazem questionar o que, que eu posso ainda fazer dentro. Será que eu já maximizei meu potencial onde eu estou? Isso pode ser um argumento crucial nessa decisão. Por exemplo, na época da Hoplon, eu senti que já durante a maior parte do final lá da minha carreira lá, eu não tinha muito mais pra onde subir. Subir que a gente fala não é nem promoção, grana, é mais conhecimento, de influência, de aprendizado. E depois de ter tido meu próprio estúdio pequeno e ter lutado lá, sendo empreendedor, né, tendo o próprio negócio pra fazer ele funcionar, e depois tendo ido pra uma das maiores do Brasil, que foi a Hoplon, eu senti que não tinha mais nada no Brasil que pudesse me alavancar na carreira pra dar o próximo passo. E aí, naturalmente, a decisão teve que ser vir pra fora com todas as dificuldades que isso traz. Primeiro, não saber se você vai conseguir. Da onde? Qual é a vaga? Quem é que vai te contratar? E tudo o resto que vai com isso. Como é que você vai organizar sua vida pessoal pra isso funcionar? Casado, etc. Não tinha filho, não tenho filhos ainda. Então, isso ajuda um pouco nessa questão da mobilidade. Mas hoje em dia, por exemplo, se eu me questiono o que eu vou fazer nos próximos 5 anos, é muito mais em função de, será que eu maximizei tudo que eu podia fazer aqui dentro da EA e do FIFA? E a resposta por enquanto ainda é um absoluto não, sabe? Ainda tem muito que eu posso crescer e contribuir e aumentar minha influência dentro do jogo que eu amo tanto, que é o FIFA. Então, acaba sendo um dos maiores argumentos para esse tipo de decisão que eu, pelo menos, consigo enxergar. Então é isso, foi um episódio de muita reflexão, onde a gente tentou transmitir pra vocês algumas das coisas que a gente gostaria de ter sabido antes de entrar nessa aventura maluca que é desenvolver games, né? E pra que vocês, caso quem tá ouvindo tenha essa ambição, conheçam um pouco mais da realidade das coisas que a gente passou durante a nossa carreira aí. Não quer dizer que você vai passar, mas como somos quatro e tivemos experiências semelhantes, tem uma chance muito grande de que elas valham pra alguma coisa pra quem tá aí. E você que não, na verdade, não tem planos, não pretende desenvolver jogos, mas pode ter essa curiosidade de saber como é que funcionam as coisas da indústria e tal, que a gente passou também, esperamos que tenha sido um episódio maneiro e bem informativo pra isso. Então a gente fecha por aqui, diz pra mim, Igor de Castilho, o que que você vai aprontar nesse restinho de fim de semana aí, que a gente não tá dizendo pra ninguém que fim de semana que é, mas fala aí. Então, tem mais episódio de Westworld, tem episódio isso. De Walking Dead e tem Last Week Tonight, o John Oliver, quero saber o que que ele vai falar aí. pra saber a opinião dele. Maneiro. Eu sou fã do John Oliver também. E domingo é o dia de desligar o Twitter pra não receber spoiler do seriado, se é o domingo. E você, Rafa, o que, que você vai fazer nesse domingão aí, chuvoso, em Vancouver, pra variar? Eu acho que vou jogar mais um pouco de Dishonored, comer alguma coisa, tô morrendo de fome. É, eu também, cara. Talvez ler um pouco. Eu tenho que me preparar pra uma viagem. E você, Fernando Seco, o que, que vai fazer no seu domingão restante? Talvez brincar aqui no PC um pouco, jogar alguma coisa, assistir mais queijo e One Piece. Queijo, pra quem não sabe, é queijo. Vocês têm que ver, eu já mandei o link pra vocês. Se vocês quiserem ver, não vejam, mas é fantástico. É muito engraçado. É muito machista. É isso. É. One Piece, que é muito engraçado, assim, descobrir. É. Eu ouço falar de série há muitos anos. Tem, tipo, 1012 episódios até agora. É muito impressionante, muito bem feito, divertido pra caralho. Você que é igual a mim, né? Os amigos falam a vida inteira que tal parada é foda, e você ignora, ignora, ignora, e quando você descobre, você vira pros amigos e fala, pá, que parada foda! Você tá dizendo que você quer jogar Overwatch? Não. Oh. Não? Um dia. Quem sabe? Uma semana antes dos servidores serem fechados pra sempre. Que merda. Essa altura do campeonato, ele já jogou, escondido, viu? Ah. O Igor me conhece muito bem, cara. Que merda. Essa altura do campeonato já jogou escondido e tal. Já tem personagens favoritos, escambau. Camiseta do personagem e tudo. Tem time dentro do EA, né? E quando ele fala que tá jogando um campeonato de FIFA, na verdade, campeonato do Overwatch. É, pois é. Vocês me conhecem muito bem demais pro meu próprio bem, cara. Mas, então, o que eu vou fazer no final no domingão é isso também, arrumar pra viagem, jogar um Overwatch, quer dizer, um FIFA e... Mas então, é isso, a gente se despede de vocês, de Léa Lopes também, dá um tchauzinho e até semana que vem com mais um podcast. Um abraço, tchau! Mais alguma coisa? Em termos de duração, tá ótimo. Vamos fechar então? Não dizem aqui que não importa não é a duração, é o que você sabe fazer com. Sim, é. Ah, cara. Nossa, bom, cara. Depende, né, Igor? Se a duração for 5 segundos, aí eu ia dizer que importa. Dois podcasts é demais pra sair no mesmo dia, cara. Um podcast saturado já.